Aí, DJ Alisson, solta som. Alisson. Da primeira vez em que meus olhos meu Jorginho, os fanáticos dele e também a nossa nutricionista Kelly, muito obrigado, sempre que eu vejo coração para vocês. Obrigado, Jorginho! Sabe, o coração me diz que você chegou. Se eu não mando, porque eu não vejo, Maninho. Quer me pertencer, quer me envolver de uma maneira forte, quer prender meu coração, dizendo que me ama sim. Ei, Rodrigo. Mas tudo que você fala eu não consigo entender. E o Botelho, Vanessa Botelho? É vereador. Às vezes chama meu nome. Te prepara que quinta-feira o playlist vai afiado. Isto é loucura demais. Verdades do nosso amor sem fim. Eu e por aqui pela reta guarda, meu amigo Maniçoba, ele também, o meu amigo Lino do Ouro, o Loro Barra também por ali, todo mundo reunido. Aí, Ronald! Mais outra, vai! Só uma reviradinha básica aqui! Alisson, o DJ premiado Top Marketing do Brasil. Estou cansada de esperar que alguma coisa aconteça, algo espetacular. Vai fazer com o safadão isso. Pra mudar minha cabeça, eu preciso me encontrar. É com o Bumbum, por onde tu andava, Bumbum? Rotina, eu não quero mais brincar. Você não mais uma menina. Ai, como eu queria ter o amor de um bem. Everton Mestra Farma, cadê você, Everton? Com ele 80 dias ou mais. Ah, como eu queria ter o amor de um belo rapaz. Dá a volta ao mundo. Meu parceiro Flávio, do celular, cara que representa a gente no Baixo Tocantins aí. Welton também do Explosão. Fala GDK, William Tânia. Eles não largam o pop por nada. Sabe por quê? É por isso aqui, ó. Oh! Penso em você, meu amor, toda hora. Porque sem razão me deixou. E aí, Cocó? Foi embora. Haja coração. Haja coração pra suportar tanta dor provocada por paixão. Penso em você, meu amor, toda hora. Jordan, aqui na frente, Jordan. Porque sem razão me deixou, foi embora. Meu amigo Ramizinho, obrigado, Rony. Você me invadiu. Tu gosta assim? Entrou fundo no Luciosa. Amor que eu sinto por você. Não esquento bem. Meu amigo Marcelo Bobum, de velhas jornadas. Deus o tempo de Pop 1, 2, 3, 4. Ele, o Ronaldinho e também a Ruani. Para te refrescar. O Barão e a Baronesa ali também. Sou uma chama. O prefeito teu. E a primeira dama da Guanabara. Teu calor. Ah, como penso em você, meu amor. Haja Inhas! Haja coração! Aí, Pan! Tanta dor! Cada dia você vira mais mulher! Com paixão por você! Aniversário hoje! Para comemorar no Caribe logo mais! Fechou? Fechou! Meu amor, toda hora! Vai, Jun! Parabéns a você também, mano! Porque sem razão! Tem em camarote pra você no Caribe logo mais, hoje, segunda-feira. E daqui a pouquinho, Fazenda. Bora mexer tudo agora, vai! Atenção, atenção, assim, vem fazer o S. Quequedo, quequedo! Eu queria um nome aqui atrás, rapaz. Hoje o Pop na edição, Domingos do Gabi, Lucas Moraes. Assim, é, Lucas, já. E agora? Recomeça a fiesta. Juninho, Lucas Martins. E o Léo Martins. São Domingos, Gabinho, Gabinho! Mulher, e a cepinha se alixou. Cepinha, cepinha. Alô, DJ Alves! Cepinha, cepinha, cepinha. Cepinha, cepinha. Cepinha, lo fuerte. Cepinha, cepinha. Cepinha, cepinha. Fulanito, presente. Así me gusta a mí. Professor Boca de Peixe, a Bruno, diretora Monique, só o Caqueado, Jorginho dos Monásticos, ele, e a minha amiga Kelly. Bora balançando, bora balançando, bora balançando, bora fazendo assim também, Alisson. Sente só o musicão aí. Eu não tô nem me reconhecendo. Já esqueci o caminho de casa e não uso minha cama faz tempo. Eu tripliquei o tanto que eu tô bebendo, chorando em qualquer ombro, sem beijar nenhuma boca. Alexandro! Dando fora pra... Essa é só pra passar a mão de rádio boa, senhor. Vou voltar, tô no status que eu não queria. Eu não... Passinho branco! Fazia meu mito de Marituba. Até que eu queria alguém, mas quem diz que eu mando? Se eu tô solteiro e o coração tá namorando, status que eu não. E amanhã todo mundo do Caribe, Marcinho. Não sabia falta aqui. Comemorando esse aniversário do Tchula, viu? Até que eu queria alguém. Por conta do Maneco. Eu mando. Se eu tô solteiro e o coração tá namorando, pensa no status, parceiro. É pop live, garoto. Jeitinho diferente, hein? Acústica. Isso, orgulho. Meu orgulho caiu quando subiu o álcool. Meu amigo Marquinho Garote. E deu ruim pra mim. Pet, Pedrinho Play. E pra pior. Pedrinho Playboy. Tá tocando. Grande da família do Guamá. Arrasar. Uma grande família. Asfalto. Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende. De novo eu fico. E pra você, Valder, pela família Cunha. Fogando a saudade. Galera de Boca Juba que veio curtir o Pop JP, obrigado! Tô beijando esse copo, abraçando as garrafas. Solidão é companheira nesse risca-faca. Enquanto cê não volta, eu tô largado às traças. Maldito sentimento que nunca se acaba. Tô beijando esse copo, abraçando as garrafas. Everton Mestra, fala, cadê você, Everton? Tira nesse risca-faca. E a galera de São Miguel do Guamá. Maldito sentimento que nunca se acaba. A falta de você, bebida, não ameniza. Tô tentando apagar fogo com gasolina. Segurança. Salve de sertanejo. Meu amigo Edson Rex, o Lourinho, também do Coqueiro. Eu queria que passasse aqui dois ingressos da Fazenda. Vou levar pessoalmente pra vocês, Jairson. Quem não tem ingresso pro Point Show, daqui a pouquinho, pessoalmente. William Barbosa, você! Vamos até de manhã hoje, viu? Saudade de você, viu? Baronesa, Baronesa, vocês dois. Guilherme, você também. Bubuca! Fazenda daqui a pouco. Pezão, pezão ali, o pezão também. É, Zé Neto. Dá um pro pezão lá, dá pro pezão, vovô. Camarote. Dá pro camarote do pezão. Pro gordo também aí. Você joga bola lá? Vamos tomar um chope lá, viu, gordo? Mas a Vanessa não deixa. É, Zé Neto. Mas gordo, dá pro pessoal que tá aí com você também aí, ó. Libera, Alisson! É, Zé Neto Cristiano. Vambora, garoto! Essa vai pra aquela gata que você disse, essa mulher é foda, meu irmão. Oh. Um beijo ardente como o sol, um teu abraço quente ao meu lençol. O tempo aqui não passa sem você, um custo que custar, te espero. O guru dos CDs. Alô, guru! Boa previsão! Pra te amar. Onde a vida me levar, eu vou querer sempre ter você, amor. Do meu lado, seja onde for, tudo que você sente. É o nosso engenheiro Toninho. Ele tá aqui do seu lado, embaixo da asa do agro, engenheiro Toninho. E o resto só o tempo vai dizer. Vai! Machuca, Alisson! Se eu não posso ter, fico imaginando. Se me faltar coragem, fico esperando. Essa vai pro Pezão e seu grande amor. Ei, Pezão, olha, amor. Não vai adiantar nada. Se essa piscina falasse. Ficar sentado esperando você chegar. Cala a boca, cagueta. Ouvi falar que vai se mudar daqui e vai levar a minha alegria, meu sonho. Alô, Vivi, da Mega Jorge. Ouvi falar que vai se mudar daqui. Jefferson Dias aqui com a gente. Cabe nessa mala aí também. Meu amigo maluquinho, não precisa nem dizer quem tá com a gata dele, já tá tudo combinando. Cabe nessa mala aí também. Esse que é o papo agora. Os corações apaixonados, Alisson! Edilton, Edilton! Fábio Fashion! Já doei. Adriana Mixi! Agora tanto faz. Ei, Marcelo, faltou ingresso aqui pra Mega Light. Ela não pode faltar nessa de jeito nenhum daqui a pouquinho. Calejou, apanhou, apanhou, que cansou. Na minha cama cê fez tanta falta que o meu coração te expulsou. Não tem mais eu e você. Dá vacinho, não dá? Você me deu aula de como aprender a te esquecer. E agora? Minha notificação preferida já foi e não é mais a número um da minha vida. Sinto em te dizer. Para malucos! Malucos é a Carlinha. O que Deus une, ninguém separa. Anderson Melo, Rei da Laranja, Carlinha, Lourinha, Maria, Maria Lourinha. Vai esse, vai esse. Vai, maninho. esquentando, esquentando, esquentando, esquentando. Ninguém larga o pai, ninguém, ninguém, ninguém. Vai, vai. Vambora! Meu amigo Everton da Extra Farma, obrigado Everton pelo carinho. E obrigado por você estar aqui com a gente. Aí, DJ Alisson. Solta som. Tudo que a gente viveu são motivos pra sonhar. Alisson. E eu me encontro só, penso em você olhando o mar. Só avisa a mim tocar. Essa vai do Farinha pra Thaís. Eles lembram, bicho. É muito amor. Olha o olho das ondas, são os seus sussurros na hora do amor. Eu me lembro. Eu me vejo assim, só pensando em você, amor. Vendo o sol se pôr, as estrelas. Todo mundo, Danilson Rex também! E aí? Não sei por onde começar. Para o povo! Meu diário, o tempo não quer passar. Tem uma galera de Benfica aqui com o meu amigo Eric do Whisky. Empresário Edial. O Big Joe, Big Joe. Renan Céu. Príncipe Marlon também! Toda a galera reunida! Eu sei que nunca mais vou conseguir. De Marituba também! Eu juro nunca mais vou me apaixonar, me iludir, amor. E estou sofrendo por você. Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer. Toda vez que escuto, sinto o povo estremecer. A verdade é que eu sou o maluquinho. Ô, mano, a partir da terceira que a gente vê como é que é. Se te tocar, se entrega a paixão que faz você dançar. Príncipe negro, o som que faz você lembrar de alguém. Uma paixão de quem é de eu. Sou e de eu. Sou vão tocar. Meu amigo Bacurau do Comércio! Já é? Ou já era? Pode crer, já é. Uma paixão. Tocar seu coração. Sinta esse amor, vem balançar. O som que encanta o Pará. O show de som. Abrindo Mix. Começar. Obrigado, Maninha. Príncipe negro. Valeu, Elu! Também tá aí com a gente, garoto! Tá na Band. Quero mais. A emoção, a flor da pele. Toda vez que eu escuto, sinto o povo estremecer. A verdade. Eu sou um maluquinho por você. Do jeito todo carinhoso, tão gostoso de tocar. Se entrega a paixão que faz você dançar. Príncipe negro, o som que faz você lembrar de alguém. Uma paixão de Deus e de eu. Sou e de El, se vão tocar seu coração. Se você pretende, sou seu amigo. DJ Alisson. Do seu corpo escultor, seu surfista, seu mergulhador. Se você pretende viver um grande amor, sou seu escravo, eu sou o seu senhor. Sou seu servo, seu objeto, disco voador. Sou seu sexo, seu incesto, seu filho. Eu sou seu criador. Sou Adão. Você criou? Vai, Maninho. O transformador. Galera do Fox Bar. O Spider B13, César, Júnior Leal, Júnio Rodrigues, Valder Cunha, Maciel da G15. Toda a galera aí com a gente. Valeu, hein? Avassalador. Fecho! Banda Amazonas, DJ Ellison. Vem cá, minha vida, preciso te ter. Perdoa se te fiz sofrer. Não quero outro alguém, eu só quero você, meu amor. Baby, vem me ame. Lembro do seu sorriso, volte logo pra mim. Por onde eu ande, lembro de você. Ai, não consigo te esquecer, meu bem. Sei que te perdi, sei que te perdi. Aqui, Vitor, a mais alta, papai, chegando pela esquerda, ela e toda a equipe ali sempre, tá calor aí, mais alta, tá calor, tá? Bora, bora, bora, bora esquentar mais, bora esquentar mais, bora, Alisson! Sinto no Oriente um magazinho eu conheci, eu procurava um grande amor, veja onde eu me meti. Ele é sua morena, também o Ed da Algerinha, diretor executivo, junto com a sua gata, sua esposa, Paola! Tá rolando o casamento aqui pra semana. Errado ali, papai, eu de babaca dancei. E no meio de uma guerra até entrar. E aí, meu parceiro Jorginho, prepara que eu vou tomar uma contigo aí, de leve, maninho. Daquele jeito que só você sabe fazer. E depois, na fazenda, no Point Show. E amanhã no Caribe. Alô, Kelly! O pezão, o pezão começa a balançar. O amor, é dia para nós. O sol está nascendo e o vento está soprando. E os sinais da Almirante Barroso estão abertos para nós. Meu amor, vamos nos encontrar pra lá de Troncamento. Em uma passarela da BR-316, lugar onde a gente se encontrou a primeira vez. Ok, por aqui mesmo. Espera pra mim. Deixa no escurinho, bem na manha. Eu tô afim. Libera, libera pra mim. Libera que eu tô afim. Oh, não precisa apagar a luz, não. Deixa rolar mais na manha. Fica. O que é que você quer dizer, sendo que é tão bonita? Mas assim, aplica. O que é que você quer dizer, sendo que é tão bonita? Meu amor, libera logo essa parada. Uma noite não é nada, eu sei que você tá afim. Comigo ela não quer, não quer, não quer, não quer. De jeito nenhum, e ainda diz que é mais assim. Aplica. Leonel Otende e o Neto da Miss também. Da família Carre a Torta de Traguateu. O que é que você quer dizer, dizendo que é tão bonita? Cadê bola? Ontem eu vi você em sonho, no sonho. Ontem eu te beijei no sonho, no sonho. Meu filho Rodriguinho da equipe 5, primo! Mas nunca te humilhar. Olha o mal pop, eles eternamente. Poder te tocar sem sonho, meu sonho. E realizar. Meu sonho, o sonho de viver com você. ser sempre real. Nós tão longe, sempre acordar. Nós tão longe, por ti eu vou aos limites de conquistar. Pra viver só pra mim. Vou aos limites. Vou aos limites. Vou aos limites. Medo real, paixão de um mortal. Pede live! Alô, Filipinho do Pop! Eu só quero amar. Beijo, beijo. Me dá um beijo. DJ Ellison. Quero te encontrar e não te vejo. Seu Bruno, né? Te amo e te quero. Amor com seus mistérios. Isso, Alisson, Tiaguinho. Cara que comanda o Barão. Que eu te quero. Muito bacana a gente reencontrar os amigos de novo. O meu amor é você. E Tiaguinho, vê se tu encaixa novamente de novo com a gente, viu, Mani? Ninguém no mundo vai te amar. É o Barão, cara! Quero o brilho dos teus olhos junto aos meus. DJ Anderson Melo. Eu só quero amar. Ele é a primeira dança. Está nas noites de lua, sentindo o calor do seu corpo. Quero me afogar de prazer. Rivelino. DJ Ellison. O nosso brega eu vou cantar. O nosso brega vai tocar. Eu sei que você vai curtir. A banda Sabor Açaí. DJ Ellison. Ela tem um sabor diferente que vai contagiando a gente. E aí? Brega como esse eu nunca vi por aqui. É o som da banda Sabor Açaí. Para um xiriri com você, não precisa convidar. Vamos dançar xiriri, quem não sabe vai aprender o que eu vou ensinar. Para um xiriri com você, não precisa convidar. Vamos dançar xiriri, quem não sabe vai aprender o que eu vou ensinar. Xiriri, a gente dança assim, você fica coladinha em mim. Pra lá, são dois passinhos pra cá. É fácil de aprender, sei que você vai gostar. Gererê, a gente dança assim, você fica coladinha em mim. É um passinho pra lá, são dois passinhos pra cá. É fácil de aprender, sei que você vai gostar. Ellison. Quantas vezes eu pedi pra você levar a sério o que eu falava, mas você não quis entender. Me libera, eu já tô cansado. Eu sou o William, meu irmão. Furado, tá maluco? Ele já tá confirmado lá no Caribe. É o segundo ano, né, brother? Minha bala, Sapinto. Do Grêmio Futsal, o Arthur PX. Assessoria do prefeito é o Cinho do Gabi. De você, não quero. Não quero nem saber de você. Já já os parabéns aí, Ellison, meu amigo João. Pode preparar que a gente vai mandar, vai mandar, vai mandar. É final de semana, eu não vou ficar à toa. Eu vou sair numa boa para a curtição. Botar uma farda legal, calçar meu mota bebê, seja de carro. O Sapinto do Grêmio Futsal também, o Arthur. Para tudo que assessoria aí. Da minha o prefeito Elcinho lá do Capim. Não quero nem saber de você. Não quero. Não quero nem saber de você. De você. Não quero nem saber. Não quero. Não quero nem saber de você. É final de semana, eu não vou ficar à toa. Eu vou sair numa boa. para curtição. Botar uma farda legal, calçar meu mota bebê, seja de carro ou até o seu mixi. Chega mais aqui no Águia de Fogo, garoto. Eu quero é da minha baladeira, por aí como é libreira qualquer. Dançar esse breque com uma morena, vai ter com uma lorinha essa beca. Não quero nem saber de você. O amor escolheu meu coração pra viver uma linda paixão. Não pensei existir algo tão forte assim que tomou. Anderson Gosmo, estamos juntinhos, viu, garoto? Pode crer. E aquele amor inesquecível. Meu primeiro amor, você me mostrou. E esse abraço pra você, Dalvinha. Você e o Gabriel. E também a Iris, aí, a Baitetuba. Obrigado mesmo, parabéns. Felicínio pra você também. Vocês não estão aqui, mas os representantes estão. Valeu! Estou pensando em ti, mas você não está aqui. Me dá mais uma chance, meu amor. Volte pra mim. Ellison. O que preciso for, até te peço. Joia. Estou no som da galera onde te conheci, esperando por você, curtindo o novo príncipe. Aí ficou bonito, o gordo, o Tiaguinho, Barão, bora pra cima, papai. O novo príncipe negro que aconteceu. E o tigre? E sinto o romance entre você e eu. Dali Ellison! Vem o príncipe negro. O pop sempre. Tá no CD das marcantes, Jorginho. Prepara pra escutar e tomar uma gela. DJ Ellison. Deixar ele passar em branco. Vira safadinha, vira safadinha, vira safadinha. Tu já pegou lapada na rachada. Tá gostoso, neguinho, agora tu. Meu seu aniversário hoje, jamais poderia deixar ele passar em branco. Meu amigo João, tá aqui. Cadê o bolo, João? Cadê o bolo? Cadê o bolo? Tu já pegou lapada na rachada. Tá Vai ser sem bolo mesmo, não tem problema. O importante, sabe o que é? Parabéns pra você! Pode crer! Isso vai dar demissão. Já sei que eu não fui perfeito, mas eu te amo. Vê se penso, eu mereço mais uma chance, meu amor. Já tentei te esquecer, mas quase louco. Nem vem dizer que você tem outro alguém. Sei que não mereço. Meu amigo Pezão disse assim: Alisson, toca aquela. Eu disse: qual, Pezão? Aquela, meu irmão, que a gente vai longe. Quando ele tá no comando do cometa, o bagulho é doido. Não existe fronteira. Ele disse que vai levar pra fazenda o bolo. A gente comemora lá. Vai, só você agora. Não existe nada, somente Deus. Pra nos separar, a gente se ama. Na cama ou na lama, eu respiro você. Assim, papai. Direto pra o Boi de Jojo. Aí do Mixer. Perfeitos momentos quando juravas amor. E guardei em fotos, mas hoje o tempo levou. Ainda ontem insisti em te ligar. Não sei por que não. Não, bebê. Tô nem aí, tudo bem, esquece, isso passa. Sexta-feira à noite tem balada. A mais alta, ela se apaixona muito fácil. Que varia até girar ao contrário. Voltava aquele dia. Aí no fone, Medina. Agora ela se apaixonou pelo Ítalo. Sentimento que agora eu nunca te ouviria. Me dizer é amor. Você é a primeira dama, Natália. Muito love, né, meu irmão? Se você estiver tempo e gelo, me diga para onde não pode ir. É nóis. Só quero que você me diga se me ama ou se não me quer mais. Só fico nessa solidão, esperando a resposta do coração. Por favor, Luzinho, me liga, amor. É, que você me diga. Uma cara, meu irmão. Se me ama, se me quer. Ah, valeu, maninho. Tamo junto. Mulher, Wendel. Volta. Com saudades de ti. É o Elton, meu irmão. Te amo, amor. E a nossa GDK, garoto. Andamos pra viver. Eu só quero morrer. Paulo Rodrigo, Gachinho e Sara. Sozinho. Aqui com a Bora, Rodrigo. Seja bem-vindo, brother. Você. Se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça, um lado diz que quer ficar com você, outro diz esqueça. Se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça, um lado diz que quer ficar com você, outro diz esqueça. Mas acontece que meu coração não é de papel, que a chuva molha, as palavras se apagam, a minha mente gira feito um carrossel, tentando buscar a saída pra tirar você da minha vida. Tentativa de vão. Aqui com a gente, a galera do Barão também, Jorginho, o Kleber disse, Elis e Juninho, nós somos líderes do Brasileirão, o Palmeiras, valeu Kleber! O Barão e a Barandesa aqui com a gente, Guilherme e Andressa Carolina. Meu compadre Fábio, minha comadre, beijo também! Égua do charme, meu, égua do charme! Eu me entrego ao seu jeito. Eu me entrego ao seu amor. É o Águia de Fogo.